Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, daqui de Curitiba, e hoje iremos falar sobre coisas que odiamos no nosso dia a dia ou no cotidiano. E para falar desse tipo de coisa, eu trago aqui comigo a baixinha Bruna Alves. Olá, pessoas humanas. Eu sou Bruna Baixinha e eu vou fazer algo hoje que eu odeio que as pessoas façam: reclamar de tudo. Of course. E também aqui comigo o meu irmão, o Brunão Cabeção. Fala, galera. Finalmente o tema que eu adoro: falar mal das coisas que eu odeio. E diretamente do Rio de Janeiro, um cara que odeia muitas coisas também, Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal. E, pô, odiar é uma palavra muito forte, cara. Não odeio tanta coisa assim, não. E outra coisa também, ô, Bruna, e as pessoas não humanas? Que preconceito é esse? Não, cara, também não entendi, não, essa... É a frase de efeito dela. É a minha abertura, não fique criticando. Aí, ó, já tô odiando a minha abertura, já. Aí, uma coisa que eu não gosto também, aberturas mal feitas aí. Uma coisa que eu não gosto também, aí, ó. Puta merda, hein? Me explica aí pra gente as pessoas não humanas. Eu explicar? É o Rodrigo que tá falando que existe pessoas não humanas? Eu? Você que falou isso, eu não sei de nada. Isso é bizarro mesmo. Mas defina isso pra nós, pessoas não humanas. O que que seria? Um zumbi? Meu cachorro. Mas daí não é pessoa. Mas é o que então? Defina pra nós, eu tô perguntando pra você. Não, mas não tem que definir. Pessoas humanas é pra zoar, é todo mundo, então, é ser humano, no modo geral. Ah, no modo geral. Se bem que tem pessoas que não são seres humanos, cara. Você olha e você fala, meu Deus, cara, isso aí caiu de uma nave, cara, né? Esse aí veio de Marte, né? Esse veio de outro lugar que não é aqui, bicho. Fala, cara, porra, cadê tua nave, né, velho? Cadê tua nave? Cadê teu planeta, velho? Bota tua nave, malandro. Excelente. Então, hoje nessa pauta vamos falar de coisas que odiamos e, cara, pra mim, acho que a coisa que eu mais odeio nesse mundo, assim, com toda força, assim, raiva é trânsito, cara, fila em trânsito, carros parados e, né, semáforo e... É, cara, é foda, tipo, o trânsito em si, eu não concordo que seja irritante, assim, tipo, porque é uma coisa orgânica que acontece, entendeu? Não, mas é irritante, sim, cara. Não, eu sei, mas o que é foda é as pessoas que, tipo, fazem barbeiragem pra te fuder, velho. Então, mas isso tudo, é, assim, isso, né, faz parte do trânsito, né, cara? Motoristas, hein? Então, né? Nossa, motorista de ônibus, então, cara. Nossa senhora, cara. Principalmente, assim, né? Tipo, na sexta-feira, cara. Voltando pra casa do trabalho, acho que é o pior dia, velho. Não tem algo, assim, né? Que defina tanta raiva, né? Que eu sinto, velho, de trânsito. Todo mundo te cortando. Não, e, cara, é tudo parado e calor. É, cara, é foda. Né, Bruna? Você que pode falar isso melhor que eu, né? Com mais propriedade. Com relação a reclamar, eu tenho um estilo de vida diferente. É, porque ele é motorista de ônibus? Ela dirige caminhão, cara. Eu sou carreteira. Ela dirige empilhadeira, pô. Ah, não, é que eu todo dia enfrento ônibus, né? Que ela eu pode falar isso melhor, achei meio estranho. Não, que ela pode falar isso melhor, achei meio estranho. É porque quem dirige, acho que é mais irritante ainda o trânsito do que quem tá de passageiro. É, que ela vem e volta, né? Assim, de carro todo dia. E ela encara mais ou menos uns, sei lá, uns 60 km de carro por dia? É, 60 e pouco. Ah, então. Daí é foda pra caralho, cara. Não, o trânsito é uma coisa que já faz tanto parte da minha vida que eu não acho mais que seja algo tão irritante. Ah, cara, eu me irrito sim, sério. Vai acostumando, né? Vai acostumando. É, sexta-feira, por exemplo, todo mundo resolve sair na sexta. Então, todo mundo vai trabalhar de carro. Daí, quem vai trabalhar de carro toda semana se irrita com isso. É na sexta ou na quinta, né? Mas eu não me irrito, já faz parte da minha rotina já. O trânsito. Normal, né? O que me irrita é que, assim, os dias não, que... Não, uma coisa que, assim... Pode falar. Não, então, porque eu tenho carteira, mas eu não dirijo. Aí eu vou voltar a dirigir agora, eu tenho que fazer até curso de reciclagem. Porque, assim, eu te falar uma coisa extremamente estressante você dirigir, que você vê tanta gente fazendo merda, mas merdas em escalas tão estratosféricas que você fica assim, puta que merda. Ah, eu vou dirigir num troço desse, a chance de acontecer uma merda por causa de imbecis dirigindo são altas pra caramba, né? Ah, cara, eu por exemplo, muito trânsito, atravessar cara. A rua. Quando eu sempre vou atravessar a rua, eu olho pro carro que tá vindo pra ver se o filho da puta não tá dando seta. E às vezes o filho da puta não está dando seta e quase me atropela. O filho da puta não dá seta. Aí eu tenho uma frase ótima pra esse tipo de situação. Seta é um artigo opcional no carro. Tem carro que tem carro que não tem, entendeu? É. Sabe aquele ditado da seta, né? Aquele bem obsceno. Qual? Que seta não é igual cu, dê sem medo. Exatamente, então, assim, cara. É, bicho. As pessoas não sei. Mas assim, nossa. Se você for muito estressado e dirigir, não combina. Não. Porque senão você vai se estressar toda hora. Ah, porque cara, eu peguei o carro aqui, eu saí da garagem e já começa o estresse. Porque a pessoa, sabe? É muita coisa que acontece na rua que estressa. E não depende só de você, né? Depende de um monte de fatores. Então não dá pra se estressar muito com o trânsito. Porque senão... Trânsito é, assim, é sempre ruim, cara. Tipo, não importa quando a hora. É sempre ruim, cara. Pô, se pegar fila de trânsito, né? De carro parado, ônibus, pedestre. Puta, isso é algo assim, fora do, né? Ah, comum mas pra mim, se tu estiver dentro do teu carro e tal, de boa. Foda você tá no busão com 50 milhões de nego fedendo, né, bicho? Não, é, isso é pior também, aí, né, cara? E é pior ainda, né, cara? E aqui Nossa. Em Curitiba, que, né, o transporte é bem precário, né, em termos... Pior, né? Não é nem neguinho fedendo. Tem amiga minha que ela... Que ela fede. Não é neguinho fedendo. Tem amiga minha que ela pega ônibus vans todo dia. E ela... Não, não é que ela fede. Ela tem um corpo bonito. E os caras estão roçando, né, velho? Ih? É fogo, né? Pô, neguinho não presta. Cara, isso é foda, velho. É, eu já vi isso na hora, Mas isso aí é um troço que acontece desde o tempo da minha mãe, cara. É muito escroto, cara. Meu Deus do céu. Eu já presenciei algo parecido no ônibus. Detestável, cara. Detestável. É foda. Meu irmão, tu não tá se aguentando? Vai no puteiro, pô. Vai ficar se chegando com mulher no ônibus. Já leva isso. No ônibus, né, cara? Nem tua namorada, nem conhecida tua. Peraí, né, cara? Daí vai lá e apanha o bestão no ônibus, né, cara? Pior ainda, a galera pega ali, lincha o cara, é pior, né, velho? Eu vi um cara correndo do ônibus, assim, os caras pega, parado, não sei o quê. Falei, parado, que porra é essa? Eu perguntei pra mulher que tava no tubo ali, ela falou, acho que ele tava no ônibus fazendo alguma coisa lá, sei lá. Tava se roçando, né, em alguém, Nossa, né? Mas o cara tem que ser muito escroto pra fazer isso, né? Ah, mas tem cara que faz isso, tem velho, né, que faz isso aí, Nossa. Né? Tipo, nego novo também, que, pô, né, fica se roçando as mulheres no ônibus. Eu acho isso, pô, falta de caráter do caralho, né, meu? Vá a merda! Mas, cara, eu posso puxar aqui uma das coisas aqui, eu fiz um top 3 aqui, das coisas que mais me odeia. E uma delas é pessoas que, tipo, elas falam assim, comer carne faz mal. Não coma carne. What? Nossa, para com essa porra, velho. Se você tá ouvindo, se você acha que faz mal comer carne, para. Para de pensar assim. Para que tá feio. Para de ser burro. Cara, comer carne faz parte da vida, né, cara? Se fosse pela carne, a gente não tava aqui hoje. Desde as épocas, né, dos homens das cavernas, cara. Comer carne, eu acho que é algo, assim, tipo, normal, né, cara, digamos. Carne é uma delícia, faz bem. O que faz mal é cigarro, essa porra desse nugget que você tá comendo aí, caralho. Para essa bosta, cara. O enlatado que você come aí que faz mal, né, cara? O McDonald's, o Burger King aí que faz mal, né, cara? O McDonald's que você come faz muito mais mal do que comer um filezinho, cara. Para. Uma picanha, né? Exatamente, cara. Cara, o nego fala não, porque a carne apodrece no teu corpo. Apodrece nada, é muito bom, dá sono, uma delícia. Excelente. Falar não, porque prejudica, dá ataque do coração. As pessoas que falam que dá ataque do coração, cara, é porque elas comem mal a vida inteira. Aí quando elas vão no médico, doutor, eu tô com a pressão alta, não sei o quê, tô com risco de infarto. Aí o médico fala, tem que parar de comer carne vermelha. Mas também, né, cara, passou a vida inteira comendo bacon, sorvete com batata frita, porra. Vai poupar o bifinho, mano. E o milkshake do Bob's aí, como é que funciona, né, velho? Para com essa porra, velho. Como? Cara, eu acho que carne é bom, cara, salada também. Então ambos acho que combinam, né? É, não tem que tirar nenhum do teu cardápio diário. Vegetal, tudo, pô, come tudo. Vegetarianos, né, que adoram isso, né, cara? Comer só carne. Fala isso. Só alface e cenoura, né? Esse tipo de coisa. Não, eu também como, assim, mas eu prefiro uma carninha, né, velho? É, o vegetariano ele ainda come ovo, leite e tal. Tem um vegano, cara. Que não come nem isso, nem queijo. Peraí, qual que é a diferença do vegan e o vegetariano? Não é tudo que vem do animal, ele não come. Isso, o vegano ele não come nada. Nada que vem do animal. Tipo, ele não come ovo, não come, não toma leite, entendeu? Eu já me perguntei pra um por que isso, né? Por exemplo, o ovo e o leite não é algo que é bom que o animal dá. Mas o problema tipo, a comercialização, né? Por exemplo, hoje em dia, pra galinha botar ovo é uma, entendeu? É, sim, de granja é muito hormônio, e é isso que eles não são a favor. Por exemplo, não é um algo natural. Acaba sendo algo que é prejudicial pro animal, né? Eles fazem isso até abater e comer. Mas pensa bem, cara, o bicho já tá lá se fudendo. Já que ele forneceu alguma coisa de boa, vamos comer, né? Eu também acho. Já que matou o bicho, vamos comer, né? Infelizmente, assim. Assim, eu fiz curso de comissário de bordo. Aí a parte final do curso é você fazer o teste de sobrevivência na selva. Aí tá, vamos lá fazer caralho, o teste. Caralho, Bear Grylls, mano. O Bear Grylls, hein? Cara, né? Relaxa que não é nada demais, não. Teste de sobrevivência na selva. A gente chegou lá, sentou. Ah, então, a gente tem que saber como é que tem que matar um coelho e uma galinha. Como é que faz? Caraca. Pô, cara, galinha eu já vi minha avó matando no sítio, minha avó parte de pai no sítio que ela tem, várias vezes. Então eu posso matar a galinha de boa. Eu ia matar, garota. Não, eu mato. Ah, o cara, tu tem certeza? Tenho. Eu pensei assim, vou falar até comigo meu. De repente é que deve estar pensando, aquela galinha daquela mulher que você mata a galinha com, você prende ela e fica rodando o pescoço até quebrar e sai na tua mão o pescoço. Caraca. É, aí tipo, ela fez isso, só que não chegou no finalmente, a galinha começou a agonizar. Aí teve que o professor pegar e fazer o trabalho todo. Puta, cara, acho que eu nunca faria isso, velho, na chegou... boa. Não. Faria, se passasse fome, você faria. A gente ficou, a gente tava o dia inteiro sem comer. Aí, ali, é, não, assim, tava o dia inteiro sem comer. A gente foi matar a galinha, era meio dia. Aí o pessoal, ah, tadinho da galinha, tadinho do coelho que a gente matou. Tadinho, cacete, tô cheio de fome aqui. Tava lá, que porra. Ah, mas que horror, como é que você pode falar um negócio desse? Eu falei, que horror? Eu, que horror nada. Cara, pra você ter uma noção, tava com tanta fome que a gente passou por uma vaquinha magra, eu fui comigo meu assim, porra, cara, tô com uma vontade de comer um churrasco agora. Mas e daí? Daí vocês mataram então o bicho lá e fizeram então um bifezão lá meio a la Bear Grylls ou não? Não, tipo, picotou a carne da galinha, a carne do coelho, colocou na panela junto com alface, tomate, batata, essas coisas, e fez um panelão de meio que uma sopa. Caralho, bagulho roots mesmo, hein, velho? É... como é que mata o coelho? Coelho, você tem que dar paulada na nuca nele pra matar. Ah, cara, coelho é fácil, cara. Minha cadela mata coelho, então pra ela é... Ai, coitadinho. É, no caso, três, né? Não são... É, três, é. Nossa cadela é meio agressiva, né, Bruno? Mas é normal, cara. É instinto, cara. Instinto? Você tem que matar o bicho pra você comer, velho. Cara, mas quem que cria coelho? Vamos lá, coisas que eu odeio. Pessoas que criam coelho. Ué, por que só tem uma pessoa que cria coelho? Porque coelho não é um bicho de estimação pra você criar. Eu também acho. Claro que é, cara. É lógico que a minha cadela vai pular e vai matar, porque é um coelho, entendeu? O que você pode criar em casa? Gato. É, gato. Mas assim, coelho, vou criar. Peraí, antes de tudo, explica aí pra gente aí, Bruna, por que a cadela nossa, né, matou os coelhos? Explica aí o contexto, né? Não, na verdade, a vizinha que... Ó, espero que ninguém escute, né? Não, ela não vai escutar pode. Não, se ela escutar também, é o fato que aconteceu. Ela criava coelho ali, tipo, por isso que eu digo, por que alguém cria coelho? Mas enfim. E daí minha cadela, aí um dia o Douglas me ligou, a Ina, o nome da nossa cadela é Ina. A Ina pulou no vizinho e matou os três coelhos. E ela não matou pra comer, ela matou por matar, por instinto. Ela matou três coelhos. Só que daí o pior é que o quê? Um dos coelhos tava grávido. Uma prenho. Tava prenho, sei lá como que fala de coelho. Meu Deus. E daí o cara abriu a barriga do coelho pra ver os filhotinhos. É, exatamente. Nossa. Ele chegou com uma faca assim pra mim, olha aqui, galera, deixa eu dar uma olhada. Esse cara é mais cruel do que o cachorro. Não, mas é de sítio ele, né? Ah. Daí ele pegou, abriu, né, o coelho no meio e olhou e falou, não, essa aqui não tava prenha, não, mas a carne dela é boa, né, tipo, tá quente, eu vou fazer uma sopinha, você não quer? Tá vendo? Eu falei, what? Eu daí... nunca comi carne de coelho. Obviamente que eu não comia carne, né? Fala que é muito bom. Agora o que fica, né, como que ela matou, ela mordeu? Ah, não sei, cara. Porque ele não tinha. É, dá uma mordida, geralmente dá uma mordida na nuca, né? Ah, cara, e sei por que lá, que não come, será, né? É porque ela tem ração, né? Se ela tivesse com fome, ela comeria, né? É, pode ser. Se tivesse com fome... Mas daí, enfim, daí a vizinha ficou meio brava e tivemos que pagar os coelhos, mas deu tudo certo. Ela matou parou. De susto também, que né? Foi o coelho? Então, na verdade, ela tava me devendo um IPTU. Daí ficou por isso, eu não tive que comprar o coelho, sabe? Oh, my God. Ficou de dívidas. Vá a merda! Falando já em outra coisa que eu tinha... Vizinho é um ser humano, assim, muito... Não sei definir. Né, cara? É, cara, não, mas assim, tipo, depende muito, né, cara, do vizinho, né? É, depende. Eu tinha um vizinho que, assim, tinha um ponto bom e um ponto ruim. Ele botava funk alto e ficava fumando maconha na varanda. E o ponto bom é que ele dividia a internet comigo. Aí ficava... Ele tem o ponto... É, mas é que o ponto ruim do vizinho, geralmente, é difícil superar. Isso, eu tava lá de boa, lá, jogando meus emuladores, e de repente, maior funk, mano. Minha casa. Nossa senhora, cara. É, cara. Vizinho sem noção, eu acho que é algo agravante demais, né, cara? Tipo, não importa, né? Onde e como também, né? É, mas opera gente boa também, mas vacilava, né? É, cara. Vizinho é um troço bem, né, tipo, bem complicado mesmo, né? Pra quem morou em prédio, é algo foda. Prédio. Nossa, apartamento é foda, cara. Eu tinha uma vizinha que em cima ficava arrastando um bujão de gás todo dia. Duas coisas que aconteceram legais no apartamento que eu morava. Não, três coisas. Conte-nos pra nós. É, eu tava morando com meu irmão em Copacabana, aí eu tava lá tomando banho, daqui a pouco eu ouvi um tapa. Barulho de tapa. Eu desliguei o chuveiro e fiquei assim, caralho, que isso? Aí tá, voltei, liguei o chuveiro de novo um pouco. Pá, de novo, eu desliguei de novo e... O que que tá acontecendo? Daqui a pouco eu vi assim, ai, gostoso, bate. Oh, my God. Caralho. Pá, pá. Aí, cara, que eu fui lembrar, em Copacabana eu morava num apartamento, num prédio, que era meio que um pulgueiro, entre aspas. Um monte de quarto e sala. E, cara, é de quase um puteiro aquele prédio. Meu Deus, cara. E eu vi as vizinhas trabalhando, velho. O pior, uma vez que minha mãe passou o carnaval lá, aí ela tem um sono super leve. Só ela que tem, o resto da gente, viu? Meu pai, meu irmão, a gente dorme tranquilo. E ela foi acordar a noite inteira porque ela ouviu a vizinha trabalhando, falando em inglês, oh, Peter, not there, oh. Nossa, que bacana. Como assim, cara? Oh, nossa, a mãe ficou muito... Oh, mas puta. Em apartamento, isso aí é mancada nível master mesmo, né? Ah, é prostituta mesmo, não tá ninguém saber, pô. Mas teve uma, assim, lembra aquele apagão que teve no Brasil todo? Lembro. Então, nessa época eu morava em Ipanema já com meus pais. 2001 ou 2002, né, se eu não me recordo. Não. Foi em 2011, 2012, por aí. Nossa. Teve outro, é. Não, então teve outro, então. Sim, teve metade do país ficou sem luz. Aí foi muito engraçado que a gente morava em Ipanema nessa época e tudo mais, e tinha um vizinho que era aquele flamenguista doente, sabe? Quando tem gol do Flamengo, cara... Caralho. Oh, porra! Meu, não importa se é uma da manhã, se é meia-noite, o cara vai na janela e faz isso. Nossa. Ah, não, cara, isso aí é... Puta, cara, vizinho sem noção é muito foda mesmo. Só teve uma vez que eu gostei desse vizinho. A gente tava tentando dormir nesse dia que tava sem luz, um calor do cacete. Tentando dormir, não conseguia. Aí começou a vizinha a conversar. Não, você viu fulano? Que não sei o que, de uma janela pra outra. Mas, tipo, não tinha som nenhum que tava sem luz, então tava dando eco. E ela não deixava a gente dormir. Eu tava, cacete, que... Aí, vou falar alguma coisa, Thiago. Não, Rodrigo, fala nada, não. Quando eu tava pensando o que ia fazer, acabou com esse vizinho. Cala a boca, suas filhas da puta! Capaz! Vamos lá, mata no caralho! Nossa, que porra! Aí, grosso. Aí vou dormir. Cara, e daí? Mas que horas isso, pra elas estarem conversando em janela? Caralho, mas como assim, cara? Ah, meu Deus, mas vizinho, ô, ser humano, né? Esse é a pessoa não humana, é o vizinho, né? Aí eu falei com meu irmão, essa é a única vez que eu vou agradecer esse vizinho. Tá aqui, caraca, cara. E elas pararam daí? Como... Pararam, não, elas chegaram assim, só vi assim, grosso. Aí pararam de falar. Vá a merda! Daí outra parada, cara. Fanatismo. Nossa, eu odeio isso. Não, fanatismo por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. É futebol, religião. É. Nego que sai na porrada por causa de política. Nossa, cara. Para de ser tonto. Para com essa porra. Fanatismo, eu acho que é algo também que é foda também, né, cara? Você tá pensando. Tudo bem, né, cara? Mas, porra, você, sei lá, que ser fanático por alguma coisa é. Sabe? É você ser muito burro mesmo. Desculpa aí quem é, cara. Mas você é burro. Não, é. Bem sem noção mesmo. A pessoa não tem nenhum pingo de inteligência, né? Pra ficar brigando por uma coisa que... Whatever. Faz parte, tipo, o cara não ganha nada por isso, entendeu? Nossa. O cara tá jogando bola lá no campo, lá, e os caras tá saindo a porrada lá fora, velho. E os caras saem, se abraçam. Isso, E os idiotas lá ficam brigando. Nossa, eu odeio. Você viu um torcedor de luta de, tipo, MMA saindo a porrada? Nunca vi. acho meio... Puta, acabou brigar por causa que o Anderson Silva perdeu pro Chris Weidman, velho. Saindo a porrada, mas agora o senhor fez merda, mas isso é detalhe. Não, isso é pra outro cast, hein, galera. Bem, a gente vai falar de UFC em breve. Ó, tem dois tipos de vizinho, né? Tem aquele vizinho que é aquela casa que você viveu a tua infância inteira, que isso é um saco, porque daí eles sabem de tudo da tua vida, eles querem fazer fofoca pra tua família. Cara, gente fofoqueira, também é um ponto, hein? E daí tem os vizinhos que é o nosso caso agora, que são vizinhos depois de adulto já, que são aqueles vizinhos de bom dia e boa tarde. Oi, tchau, tudo bem, né? Só que eles, mesmo assim, eles conseguem irritar. Tá, né? Como que pode? Ai, como que um vizinho que eu não tenho contato consegue irritar? O que me irrita muito, Bruna, aqui onde eu moro? Bruna, é um talento natural que as pessoas têm. É, mas eu fico pensando, será que eles pensam isso de mim também? Será que eu irrito eles? Tomara que eles não escutem esse podcast, hein? Ó, vamos torcer, meu. Não, mas será que eu irrito, né? Porque eu também sou vizinha. Não, cara, eles podem escutar e tomar vergonha na cara também, né? Tem esse detalhe, é, né? É verdade, aí se toca, né? Porque assim, ó, como que uma pessoa que consegue com ter cachorro na casa e não se incomodar com o cachorro latindo à noite? Oh. Oh my inteira. God, cara, isso. Eu sou vizinha também, eu tenho cachorro e eu não irrito com isso. Por quê? Porque o cachorro, se ele late de noite, tem que servir pra alguma coisa. Ou tem ladrão, ou tem gato no muro. Agora, um cachorro que late a noite inteira, pra que você precisa dele? ele. Só tá alimentando um animal que só incomoda. E os vizinhos não se incomodam. Porque se não manda o cachorro ficar quieto, é porque eles conseguem dormir. Então eu não consigo entender. Tipo assim, às vezes não é nem... O vizinho consegue incomodar por causa de animal. Então eu fico pensando, será que eles pensam isso de mim? O que será que eu devo irritá-los? Quem será que é o animal, né? Esse vizinho nosso aqui, cara, é um troço bem complicado mesmo, né, Bruno? É, o cachorro late a noite inteira. E ele é uma praguinha no cachorrinho pequenininho. Praguinha não, porque eu gosto de cachorro. Mas é que ele não tem como não se irritar com um animal daqui. O cachorro parece um Tasmania. Ele é muito feio, o cachorro, cara. Ele é muito feio mesmo. Coitadinho. Ele fala assim também. Fala, o latido dele é bem assim. Excelente, cara. Mas eu não sei, é um dom natural mesmo de irritar, né? Os vizinhos têm um... Por exemplo, tem uma vizinha que nunca fica em casa. Mas quando ela fica, ela tem que acordar nós com música alta, gospel. Nada contra. Cada um escuta o estilo de música que quiser. Mas não precisa colocar pra todo mundo ouvir num radinho microsystem. Olha, uma coisa que eu odeio. Assim, nada contra quem queira cantar, por favor. Nossa, ela canta. Essa é a vontade. Mas assim, duas coisas. Primeiro, quando alguém estiver dormindo, não cante. Segundo, não passe na rua cantando. Nossa, passar na rua. Vou passar na rua é foda, hein, meu? Caraca, às vezes eu tô na rua, filho. Daqui a pouco eu escuto aquele assim, aquele funk brabo, o cara cantando. Ah, no fundo, não sei o que. Tá, nossa. Ei, sabe o que aconteceu? Só do Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, não, mesmo, e assim, cara, mulher novinha cantando funk, assim, um funk pesado, mó palavreado, e cantando com maior alegria, porque assim, Jesus, um é educação, cara, é educação. Tá indo pro inferno mesmo, né? O mundo tá acabando, maluco, não é sabe possível. O que tava acontecendo as últimas vezes que eu pegava ônibus? As pessoas estavam cantando no ônibus. Se não bastasse elas estarem ouvindo música sem fone, elas também cantavam as músicas. Nossa, eu já peguei uns exemplos assim. Ônibus? Peraí. Peraí. Cantando. Peraí, volta de novo. Como assim, cara? Cantando. Cantando no ônibus. E sabe o que é? Tipo assim, e cantando junto, cara. Não, eu não sei você, Bruno, mas eu peguei uma senhora fazendo isso. Não era tipo, adolescentes desmiolados. Não, né? O que eu ouvi. Você pegou, né, cara? Foi um tiozão e cantando gospel. Igual eu. Só que era uma mulher. Meu Deus, eu não sei onde esse Brasil vai parar mesmo. Não, nem eu. Eu nunca vi isso, não, cara, né? É que você não anda de ônibus, né? Dentro do ônibus. Não, eu ando com ônibus, né? Tipo, na empresa, né? Então, se alguém cantar lá, você lincha na empresa, né? São tudo conhecido. Agora, no ônibus de linha tem isso. Tem. Então, olha o nível que chegamos, né? Caraca, dentro do ônibus. Ainda pro abismo. Vá a merda! Cara, eu falei três coisas que eu odeio, né? E a outra coisa que eu odeio, que não tem nada a ver com o que vocês estão falando aí, é a pessoa que ela não aceita a ciência, cara. Você chega e fala assim, cara, não compra isso aí não, que isso aí não funciona. Não compra óleo de coco pra emagrecer, seu babaca, que não funciona. Não, funciona assim. Que eu vi uma mulher tomando lá e ela emagreceu 12 quilos. Não, cara, isso não funciona. Não funciona, bicho. Não, já tem estudo que diz que ela melhora a saúde e tal, mas ela não emagrece. Não, cara, porque emagrece sim. Então tá bom, cara. Vai lá, se foda, então. Esse é um ponto também, né, cara? E também assim, né? Tipo, tem gente que chega pra você, cara, porra, você tá gordo, tá ficando careca, hein? Foda-se, cara, que eu tô ficando gordo e careca. E aí, cara? E isso é um troço muito chato, cara. Né? Acontece comigo. Pô, cara, tá ficando gordo. Ah, você tá lindo. Ficando cara, tô lindo. Eu acho que você tá mesmo, coitado, né? Não, peraí. Pelo menos você tá ficando gordo. Ela tem que pedir, né, cara? Se ela faz que tava feio, o negócio tá brabo pro teu lado mesmo, hein? Não tá bem, né, pô? Aí tinha que largar, né? Não, e o problema do Douglas é que quando ele, que nem ele, mora em na fazenda, né, Curitiba. É, que é uma cidade próxima, né, Curitiba. E daí quando ele vai pra Campinas, né, que faz muito tempo que os amigos não veem, a família. Ah, daí esses comentários é pouco, né? É, eu sou de Campinas, hein, caro ouvinte. Eles não sabiam, deixa eu explicar. Então, Douglas é de Campinas e ele mora em Curitiba. Exato. E daí, como fica muito tempo, eu tô acostumada, eu vejo ele todo dia, mas quando as pessoas não veem, daí vem esses comentários super desagradáveis, né, que as pessoas... Tipo, eu sei que ele é gordo, foda-se. Entendeu? O cara chega em mim assim, porra, cara. Pô, mas tu tá ficando careca, cara. Pô, você tá ficando gordo, cara. Falei, cara, foda-se, cara. Não, chega você e fala assim, não, você tá ficando velho, hein, tá gordo, tá careca. Aí você fala assim, é o saco tá caindo também, tu quer ver? Passei um pouco. também, cara. Eu passei porque quando eu era piá, cara, eu era magrelão. Aí eu comecei a, tipo, lá pros 15, 16, eu comecei a engordar muito, muito, muito. Cheguei a quase 90 quilos, cara. Eu tava uma bola. Aí eu chegava no lugar, cara, porra, mano, mas você tá gordo, hein, velho? E olha que engraçado, isso não acontece com mulher, né? Porque senão a mulher vai chorar 3 dias e 3 noites. Ah, né? Mas é que mulher, acho que é um caso à parte, quando, né? Eu, quando engordei, nunca chegaram pra mim e falaram, nossa, como você engordou, nunca. E por um lado, isso é ruim, porque eu achava que eu tava magra. É porque o homem não liga, você tá feio pra caralho, hein? É que mas, não, essas... não, mas no fundo o homem não liga. Coisa, não, cara, tá... mas liga, assim, ninguém gosta de ouvir que tá gordo e careca. Não, não, porra nenhuma. Tinha um amigo meu falava assim, que, e aí, viado, você tá gordo, ele? Tô mesmo. Acabou, cara. Mas se o homem não ligasse, o Douglas não estaria falando isso. Não, não, mas é que é, assim, é algo que, cara, tipo assim, né, tipo, dá muita raiva. Unha, não, não, não, pé, sem chance. Entendeu? Sem chance, cara. Não, mas é que irrita a pessoa querer se meter na tua vida. Se você tá gordo, tá careca, o problema mas, é teu. Mas, cara, mas veja bem, se você tá, tipo, tá fora do peso e tal, não tá no peso bom, se você emagrecer, pá, e melhorar, a pessoa vai olhar e falar, porra, você emagreceu, tá melhor e tal, entendeu? Ah, é bonita, né? Ou não, daí não fala nada, a cretina fica quieta aí. Preciso dizer algo que me irrita profundamente aqui também. O que é? O cara vai, chega, faz uma dissertação no Facebook contando todos os problemas da sua vida. Aí a pessoa vai e começa a falar das coisas que tá fazendo errado, que tem que mudar, não sei o quê. A pessoa fica puta e fala, todo mundo se meter na minha vida. Mas você postou lá, bonitão. Pô, tu botou tua vida toda no Facebook? Eu, hein? É, cara, coisa que eu odeio, cara, postagem em rede social. A pessoa fica reclamando da vida, aí coloca tudo no Facebook, tá reclamando. Aí o cara fica sabendo e tipo, manda mensagem pro inbox, zoando alguma coisa do gênero assim. Aí a pessoa fica chateada, tem gente que até exclui o Facebook por causa disso, velho. Nossa, que viadagem. Cara, tudo que eu ponho no Facebook é pra trollar mesmo. Eu não ligo, não. É pra falar mal mesmo, cara. Pode xingar, foda-se. Cara, se você tá no Facebook, é pra isso. Todo mundo ver, então, e daí, né? Nossa, eu odeio pessoas que usam o Facebook como terapia, né? Porque assim, tem aqueles dois extremos, né? Eu tenho gente que eu conheço que fala, ai, no Facebook só tem gente feliz. Mas, pô, eu vou ficar postando lá que eu tô com dor de barriga, que a minha vida tá uma merda? Não, eu vou postar o que eu acho legal. Faz o seguinte, assim, de barriga. Ih, caguei mole. Ah, mas é verdade. Caguei mole, nossa, tira eu tô com uma foto, dor de barriga, entendeu? Não sei o que eu comi, que deu uma desenteria. Tipo, ah, caguei. Ah, caguei mole, olha só. Não, assim, ah, gente, caguei mole, olha só, tira foto, gente, olha só, o que vocês acham? Você comi? Não, parece lá, Rodrigo Mesquita curtiu. É, cara, rede social é um troço que eu odeio um pouco também, apesar de, né, usar muito, assim, né, por causa do podcast, mas, cara, é foda, entendeu? Tem postagem ali que você olha e você fala, porra, cara, por que que o cara pôs isso, né? Ah, eu ignoro, isso, eu ignoro, eu nem me irrito, eu ignoro, passo direto. E corrente, cara, corrente também, ah, nossa, não, mas eu quebrava todas. Parou isso agora. Nossa, corrente era muito Orkut, né? Orkut é muito, muito corrente. É, mas tem no WhatsApp ainda, hein, esse negócio. Ah, ai, eu quebro todas. Mano, WhatsApp, e-mail, eu quebro todas. No WhatsApp tem o Hadouken dos brothers, voltou com tudo. Se você não é brother, quer dizer, passa esse Hadouken pra 5 amigos, senão você não é brother. Nossa, e você passou isso aí, né? Passei, lógico. Vá a merda! Cara, sabe o que eu odeio muito também? Filas no supermercado também, que isso pra mim é cara, é terrível mesmo, cara. Veja bem, depende muito. Eu, assim, eu não acho ruim fila no mercado. Não sei ah, se... cara, vai no... Opa! Olha o jabazinho. Vai no dia 1 do mês, entendeu, né? Dia 1º do mês, é pra você ver só. Cinco, né? Do dia 1 ou 5 é... Ó, e não me venham falar, ah, é que você faz compra no dia errado. É que a minha comida acaba no dia errado. É, exatamente. Então, assim, é. Não tem como eu fazer compra no meio do mês, se não, no dia 1º é o dia que acabou e é o dia que caiu o cartão. É, tem isso também. Eu fazia. Sempre quando eu fazia compra, quando eu morava sozinho, eu fazia lá pro dia 15, cara. Não tinha ninguém no mercado. Ah, mas é que daí dava, né? Mas... É, eu conseguia, de alguma forma, ir no dia 15. Puta, não tinha ninguém, era uma delícia. Chegava lá, a caixa tava cortando a unha, sei lá. Oh, que beleza. Agora sabe o que eu mais odeio? É quando o Douglas fica na fila do mercado e a fila é preferencial. Puta, cara, conta. Ele conta a história. Ele fez isso na última compra. Porque eu sempre faço compra sozinha pra evitar estresse e outras pessoas reclamando. Tipo do marido. Exato. Mas daí dessa vez ele queria. Tinha algo do interesse dele na compra, então ele foi junto. Eu sei o que era. Daí ele pegou e ficou na fila. Falei, ó, nossa, mas assim, eu nunca vi o mercado daquele jeito. Tava tipo, mas eu não me estresso com esse tipo de coisa. Essas Não, não era. Pior que não. Era um feriado até que eu pensei, ah, não vai ter ninguém, vai estar tranquilo. E daí ele ficou na fila enquanto eu, com uma cesta, ia fazer. fazendo compra e levando no carrinho, pra vocês terem noção do tipo que tava o mercado. De repente ele me manda no... me liga no celular. Ó, mudei de fila. Eu falei, meu Deus, mas tipo, por quê? Na fila já tava gigante, como que você mudou? Ah, é porque aquela lá era preferencial. Nossa, eu já tava, tipo, terminando a compra. Cara, eu olhei a fila, assim, de mulher grávida, de criança no colo, e idoso. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo nessa porra? Daí, o que que eu fiz? Eu olhei, né, além um pouco mais, né, tipo, da fila da olhei. Fila preferencial. Falei, fuck, cara, eu xinguei muito, daí, ok, né, peguei, fui pra outra fila de mais ou menos 2 horas de fila. Ah, mas assim, essas coisas que são diárias, eu não me estresso mais. Eu tipo, beleza, faço de conta que tá tudo normal, porque se eu me estressar com isso, eu preciso fazer compra. Compra na internet. Não tem outro dia que eu possa ir, porque eu, né, chego tarde em casa, então... O mercado grande tem, tem como fazer compra assim? Acho que não, né? Sério? Cara, olha, mas esse podcast tá um... é jabá pra tudo quanto é lado, hein, velho? Sabe o que eu odeio também? Nego puxa saco no trabalho, hein? Sempre tem, né? Cara, trabalho eu tenho que fazer um cast à parte, cara, porque tem tanta coisa irritante no trabalho, meu irmão. Mas puxa saco é demais, puxa saco. Aquele cara que baba ovo do chefe. Nossa, eu trabalhei numa empresa que o cara não era puxar saco, ele era, meu Deus, cara, tem que ter uma palavra a mais, cara, não é possível. Que o cara ficava... Ele é um Jedi, né, cara, puxa saco. Exatamente, ele ficava o dia inteiro relatando pro chefe se o fulano derrubou café no chão. Nossa. Se o fulano deixou a porta do banheiro aberta, juro pra você, Caraca, velho. Sabe o que eu não entendo? Como que duas pessoas que têm o mesmo cargo na empresa, que não tem uma competição, as duas estão contratadas, fica uma tentando derrubar a outra. Não é uma competição, não é uma que vai ficar naquele cargo. Então vamos, cara, tentar ser um pouco mais companheiro? Você se chama, tipo, graça pro chefe, entendeu? Ou graça, né, pros demais amigos, né? Mas o cara tem que ser muito coxinha pra fazer isso, porque... Coxinha. É, cara, o cara não tem mulher. Seu coxinha. Nossa, seu coxinha babaô. Ó, sabe o que eu odeio? Muito, assim, que é por isso que eu abri o cast falando que eu vou fazer algo que eu reclamo das pessoas. Pessoa que reclama de tudo. Por exemplo, já, o domingo já começa com lamentação porque no outro dia é segunda-feira. Sabe? Sempre nunca tá contente, Bruno. Não, já começa assim, porque amanhã tem que trabalhar, porque não sei o quê. Daí tá. Daí começa a segunda com reclamação porque começou a semana. Não vê a hora de chegar a sexta. E daí chega a sexta, o infeliz não faz nada diferente. Caraca. Isso é muito frustrante. Bruno, muito engraçado agora. Facebook, outro dia, abri e tava assim, né? O cara no Twitter. Uma foto de um cara escrevendo no Twitter assim: ah, amanhã eu começo aquele emprego de merda. Aí embaixo tá o comentário: oi, eu sou seu chefe de merda. Nossa, então aquele emprego de merda não tem mais, tá definido. Mas é burro. Tem que se fuder, não, cara. Pessoas que falam do serviço em rede social merecem um troféu joinha assim, ó, daqueles. Cara, tem cara que é otário, muito... né, velho? Tem cara que é otário, né, véio? Não, e ficar reclamando: ai, que merda, tenho reunião às 8 horas da segunda-feira. Nossa, é muita mancada. Não, o cara... isso. Pede, né? Pra ser demitido. Então, mas assim, as pessoas fazer do domingo uma lamentação porque no outro dia é segunda, sério, não tem paciência. Eu lembrei de um negócio muito bom do trabalho, que o cara, ele trabalhava, acho que num hotel, assim, e tal, e ele tava faltando direto, tipo, dando atestado lá. Aí, algum gerente do lugar, chefe, não sei, foi ver o Facebook do cara. Hoje em dia, eles olham, né? Rede social, né? O cara faltava, o cara com foto na praia, foto no churrasco. Mas, pô, você não tava doente e tal? Aí mandaram o cara embora, porque o cara já tinha faltado umas 10 vezes. Tem muito disso. É, isso tem muito, né, cara? O cara pedindo, falar, né, eu tô doente, embora. Mas não tô morto. Nossa, cara. Não, cara, o trabalho tem muita coisa, né, cara? Aquela pessoa que fica afastada do trabalho e daí volta toda bronzeada. É, o cara que... É, assim, né, falta o trabalho e posta lá, né, tipo, lá no Facebook. Eu na praia, eu fazendo um churrasco com os amigos. Cara, o cara tem que ser muito cara de pau mesmo, tipo, na caruda, assim, sabe? Não tem muito, tem muita trava, né, tipo, digamos assim, cara. Falar mal da tua empresa no Facebook é o maior erro. Nossa. Pode falar mal, tem que falar bem pra caralho, nem que seja irônico, sabe? Hoje eu vou pro meu trabalho maravilhoso. Ou não fala nada. É, exatamente, ou não fale nada, né, cara? Pô, trabalhar, assim, faz parte da vida, né? Não adianta você ficar ali, porque eu não gosto de trabalhar. Fazendo disso uma lamentação. Não. aí, ó, quando quer assim, trabalhar, vai ser um, né, um hippie. Vai odeio, ser um hippie, eu odeio pessoas que só reclamam do trabalho também. Tipo, ah, nunca tá bom. E não tá bom, então faz algo pra mudar. Então, né, agora a pessoa não. Ela tá 10 anos na mesma empresa e reclamando. Ah, não. Nossa, não, exatamente. Tem muita gente assim, muito, cara. Muito. Elas estão na empresa faz 55 anos. Não aguento mais. Todo dia, ah, eu vou pedir a conta. Ah, eu não aguento mais, eu vou pedir a conta. Porra, cara, sai logo então. É, cara, pessoas que reclamam, né, tipo, do trabalho. Eu odeio pessoas assim, né, que reclamam do trabalho. Odeio. Pessoa que só fala, ah, porque meu trabalho é não sei o que lá, porque eu tô nessa bosta. Cara, saia, faz algo que você goste, então, nem que seja... É, cara, pô, saia da empresa, né? Pô, mas não fique ali falando mal, né, meu? Pô, tanta gente assim, né, tipo, precisa, né, de trabalhar, né? Você que assinou aquele contrato gigante, colocou teu nominho lá, mandou currículo, então... É, e não é querer, né, eu sempre falo pro Doug, não é querer ser babaca, mas é aquilo ali que me sustenta, então eu vou ficar reclamando. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, exatamente. O problema, acho que no trabalho mesmo, é que tem muita gente, assim, que nem o Doug falou, puxa saco, tem essas pessoas que irritam e tal, e tem as pessoas que, tipo, elas não trabalham e ficam enchendo teu saco, sabe? Fazendo fofoca. Isso é foda, mas não é culpa do trabalho em si, é culpa das pessoas. É, não é da empresa, né? É, exatamente, cara. Não é empresa, a empresa não tem nada a ver, cara. É, cara, pessoas, é algo também que, assim, eu odeio um pouquinho também as pessoas, sabe? Pessoas chatas. Pessoas, né, que falam com a gente, oh, então, vai lá e toca a gente, assim, sabe? Nossa. Com a ponta do dedo, oh, sabe aquele negócio lá, tum? Oh, sabe aquele... Cara, eu... Porra, cara, fale comigo, porra, mas não toque em mim. Pior que eu tenho uma amiga que faz não isso. Não toque em mim, cara. Pessoas que eu gosto, mas que não conseguem falar sem dar um soco. Às vezes eu tô lá virada, assim, oh, me pega e dá um tapa, assim, que eu levo um susto, cara. Mas... É, cara, essas pessoas, elas gostam do contato. Nossa, vou dar um contato daquele jeito. Bicho, eu tenho a parte de pai minha, por parte de pai, eles são muito assim também. Tipo, eles vão falar contigo, eles pegam, tipo, eles passam o braço assim, teu ombro e tal. Não, isso aí é assim mesmo. É verdade, eles passaram a mão na minha cabeça, né? Tô lá de bullying sem falar, fica passando a mão na minha cabeça. Não, mas isso aí é diferente, achei, né? Achei que era é forma de carinho, isso, pô. Achei que era um volta ao mundo, mas não, era só... Mas quando é uma pessoa que você não conhece, é fogo, né? É, exatamente. Fica babando, falando perto, babando. Vá a merda! Sabe o que eu odeio? Nossa, agora assim, ó, nível... Puta, eu sei que ela vai falar. Acho que não. Eu sei. É aquelas pessoas que juntam aquela coisinha branca da boca. Oh. Ai, meu Deus. Como conviver aquela com uma babinha branca, né, cara? Assim, tipo, ficar ao lado dela e olhando ela falando daquele jeito. Será que não tem ninguém que ame ela, que fale, meu, para, vai lá, limpa, passa... Mas é bom ser teu amigo homem. Não, mas o que acontece? Fala. Será que a pessoa que faz isso tem algum problema? De verdade, né? Sem zoar. Porque não é possível que a pessoa fica juntando baba e ela não sente. Nossa, isso é muito estranho. Eu sinto, às vezes quando acontece eu sinto. É, cara, é assim, muito escroto isso. Cara, sabe o que é foda também? Né? Tipo, gente com bafo. Ah, gente que tem aquele... Cara, sabe aquele bafo, assim, que tipo, pega na cara, assim, e porra... Não, cara, tem que chegar nessas pessoas, falar... Cara, você se canta de bosta. É aquele bafo, se você der um poste, explode tudo, vai vir um dragão. Não, sabe o que é o pior? Que essas pessoas namoram. Como? Tipo, não tem ninguém que chega, que ame ela e fale, ó, tá fedendo cocô, vai lá e escova os dentes. Porque, tipo, é um fedor e não é assim, nossa, ai... Nossa, tá fedendo ao cocô, foi pesado. Não, mas eu conheço. Pesado. Não, eu conheço pessoas que têm bafo de cocô. Caralho, eu come bosta. Come cocô, só pode. Não, e detalhe, que isso é diário. Então, assim, eu não sei. Ah, tem coisas que eu não sei, sinceramente. Não sei. Não tem explicação. Só sei que foi assim. Não sei. Vocês não têm ninguém que tem bafo terrível, assim? Tipo, que você quer uma pessoa que você convive, sei lá. Ou pessoas que têm aquele... O odor debaixo do sovaco. Nossa, foda. Baixo do sovaco, não embaixo do braço, aliás. Embaixo do sovaco. Tá certo também. Cara, é terrível. Olha, eu tenho que confessar que se eu não me cuidar, eu tenho um negócio embaixo do braço que parece uma carniça, velho. Ah, mas você se cuida, você sabe disso, olha que bom. É, isso é natural, velho. Se não trabalhar pra caralho, peão de obra e não suar, porra. Pode o cara ir trabalhar de manhã fedendo. Ok, mas e ó, né, o desodorantezinho ali? Mas não resolve, cara. Mas ajuda, né? Pô, carrega ali na bolsa, né, meu? Ajuda, mas se você trabalhar no, tipo, quem eu falei, peão de obra embaixo do sol, resolva, meu amigo. Não, mas eu penso assim, ó, que nem a sai cedo, volta tarde, leva um desodorante na bolsa. É isso que eu quis dizer. Geralmente, né? quem tem esse fedor é a pessoa que não tem higiene básica. Não é possível que a pessoa tome banho de noite, então. É, sei porque lá. Assim é cedo, né? Tipo, 5 horas da manhã, porra, cara, a pessoa já tá com aquela carniça já, entendeu? Aí sim. sim, aí é foda. E quando a pessoa tá de terno, que dá pra ver que ela não trabalha no serviço braçal. E mesmo assim ela tá fedendo. Tá com a pizza embaixo do braço, né? Não, esse negócio de pizza eu tenho dó, porque é a pessoa que soa muito. Eu tenho dó disso. A pessoa que tem a pizza no braço. Não, mas às vezes tá frio e a pessoa tem pizza. Meu Deus, como que isso é possível? Eu já fiquei com pizza no frio, porque eu soo demais. Então, eu fico com dó. Se eu me mover... Eu como pizza no frio também, não tem problema. Não, isso que eu ia falar, cara. Aquela pizza na jaqueta, nossa, que nojo. Nossa, na jaqueta não, cara. Eu tá já louco. Vi. Mas tem outro extremo também das pessoas que passam toneladas de perfume pra trabalhar. Ah, não, cara. Muito perfume também, puta, nossa, é algo também que, sei lá. Eu tinha uma empregada aqui em casa. Ai, empregada. Esse é o cara, hein, velho. Copacabana. Quando eu morei em Copacabana, Ipanema. Tempo das vacas gordas, meu filho. Tempo das vacas gordas. Conta aí da tua empregada. Quando eu tinha empregada aqui, cara, ela usava aqueles perfumes de camelo brabo, sabe? Caiaque. Aqueles nojentos, velho. Caiaque. Aí ela passava aquela merda, filho. Saía. Ainda ficava o cheiro na casa meia hora. Nossa. Você tem noção. Meu Deus, cara. Meu Deus. Caraca, velho. Eu trabalhei no escritório também, que a guria passava assim, ficava uma onda, assim, começava a espirrar que nem louco. Mas é que perfume é relativo também, né? Às vezes não vai... Não, percebe muito mesmo, muito. É, muito, mas muito. Às vezes o cheiro, às vezes, não é agradável pra você. Não, mas é que tem gente que exagera demais no perfume, né? Vá a merda! Outro ponto também que, assim, sei lá, né? Tipo, como que a gente vai falar? Música ruim. Música ruim, galera. Nossa. Música ruim, do modo geral, é todas que eu não gosto. Então, muitas. Não, na verdade, assim, é que não dá pra falar de gênero musical, né? Porque... Ah, mas... O funk, né? O funk do Brasil, né? Pra não deixar bem claro. Funk não é música. Funk não é música. Cara, cara. Assim, não estou ligado a ele, tá? Ele não está ligado ao podcast, não se preocupe com relação a isso, tá? Se quiser xingar, xinguem ele no Facebook dele, tá? Sim, segue a vida. Pode continuar, por favor. Caralho, se você gosta de funk e vai me xingar, vem. Vem, mas xinga na minha cara. Me xinga na minha cara. Vem, monstro! Só vem, monstro! Vem, monstro! Cara, o que é aquele MC... Como é que é? MC Gumê? MC Brinquedo. MC Brinquedo. Cara, MC Brinquedo. MC Gumê, Guimê, que merda do Satanás aquilo. Relaxa, é de graça, nome forte na praça. Mais de 100 mil no bolso, eu de Armani, ela de Prada. Prada, Prada, Prada. Vai segurado, mãe. Cara, aquilo é uma escrotidão tão grande. Ouvinte, cara, se você gosta desse cara... Para. I'm sorry, mas para. Pare. Pare. Pare com isso, entendeu? E pior é que muita gente gosta. Então, como assim, cara? Eu acho não que não... Cara, não tem muito nexo funk, entendeu? É comportamento de manada, cara. Cara, eu acho que não... Forte. Sei lá, cara. O funk, cara. A palavra é estranha. Funk. Cara, se você gosta de funk... Puta, cara, é que, pare, assim, velho. O funk, ele vem dos Estados Unidos... Não, mas daí é o outros 500, né? Deixa eu explicar. O funk, ele significa se mexer, dançar. Aí o brasileiro pegou, meu, vou fazer uma música... dançante aqui. É o James Brown, né, cara? É tudo nessa coisa clássica, né, dos Estados Unidos, né? Vocês ainda não entenderam por quê. Exatamente, você veio dos Estados Unidos. E aqui sempre tá atrasado com relação aos Estados Unidos em muitas coisas. Inclusive nisso. Tanto é que o funk lá começou há uns 20 anos atrás e depois veio pra cá. E funk lá deixou de ser moda já há um tempo. Ainda é moda em alguns lugares, mas é não, mais não, massa. Não. Peraí. Vamos falar. O funk é um gênero musical que se originou nos Estados Unidos na segunda metade da década de 60. Ou seja, de 1960, quando os músicos afro-americanos misturavam o soul e o jazz e o blues e criaram uma nova forma de música rítmica e dançante. Olhando aqui rapidão no Wikipedia, só pro ouvinte ficar à parte. O funk, assim, tipo, teve caras fodas como James Brown. Assim, talvez seja o mais clássico, entendeu? E o funk tira o ênfase da melodia e da harmonia e traz o groove, que é tipo, é o baixo ali, é aquela parada... net mais dançante, né? Igual o Cabeção falou. Mas é mais ou menos por aí. O funk é um troço velho. O funk dos Estados Unidos. Não essa bosta, né? Que o Brasil faz, né? Falando que é funk, mas, porra, não tem nada a ver mesmo. Não. Começou lá. É que funk não é um estilo de música. Funk, ele é tipo um... É funkeado, um né, que eles falam, entendeu? Exatamente. Isso, é um funk songs, é tipo, é um hit, entendeu? Agora, assim, no Brasil o cara pegou, né, o som do Lazarento e fala, não, essa é a música... É, exatamente, cara, né? Que transformou, tipo, nessa bosta, né? Que a galera, assim, fala que é música, entendeu? Mas, enfim, cara, é uma bosta. Tipo, funk do Brasil, cara ouvinte, I'm sorry, mas é uma bosta, velho. Cara, se você ouve e você tá ofendido agora, sabe que você tá errado. Você tá errado, cara. Você não tem que se sentir ofendido, você tem que se sentir libertado. Falar, porra, os caras tão falando mal, então eu vou parar de curtir, deve ser ruim mesmo. Vá a merda! Carnaval, quem gosta dessa maldita data? Ah, eu gosto. Eu sempre saio na escola de samba lá. Rodrigo, cara, você que mora aí, né, tipo no Rio de Janeiro, cara, você gosta de carnaval, velho? Eu gostava, eu gosto do carnaval, mas assim, eu gosto de... Ah, vamos pular carnaval, vamos pra Zona Sul. Não, ficar em casa de boa. Eu vou ser nojento agora, desculpa, selo babaca, por favor. Porque assim, eu gostava quando eu morava em Copacabana, em Ipanema. Todo cara era porque, isso, assim, cara. Eu ia, pulava e minha casa era perto, eu ia dormir. Agora, eu ia pular, tem que enfrentar dois ônibus pra chegar em casa e descansar e dormir pro dia seguinte, fazer a mesma coisa. Nossa. Não rola não, meu querido. Ah, não, nem, né, cara? Ah, vamos de carro. Nem fudendo que eu vou de carro. Meu carro o quê? Vai ficar mijado, arranhado. Vomitado. Aí, vomitado aí. Ah, é carnaval, vou pular. O carro todo cagado, vomitado, amassado, arranhado, é. A galera toda junto lá, né? Cara, é um puta, mas deve ser, né, um fedor, cara. De carniça, o povo tudo junto ali e sambando. Cara, não, cara, I'm sorry, cara, eu também não gosto, não, cara. Eu sinto orgulhoso de nunca ter ido, né? Eu também, eu me sinto muito orgulhoso, cara. Não, é por não gostar disso. Existem certas coisas que nem música e carnaval que eu não tento mais entender. Tipo assim, não, é, eu não gosto e eu não consigo entender como que as pessoas gostam e eu já não reclamo e não tenho mais saco pra isso. Porque, por exemplo, às vezes eu acho que, ah, eu sou muito, né, por exemplo, no show e, meu Deus do céu, ah, adorei, beleza, mas assim, eu penso, eu sou muito velha pra isso. Mas eu falo, não, mas eu sou nova. Então eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra fervo, pra aquela muvuca, pra aquela... Nossa, então, literalmente... Fervo, não, explica não... o regionalismo do fervo. O que é fervo? Explica assim, o fervo, o que é o fervo, Bruna? Por quê? No Rio não sabe o que é fervo? Ah, explica, né, pro cara ouvinte, né? Que às vezes mora lá no... Eu? É tipo no Ceará, ah, ou seja... Com todo respeito, eu tô tentando entender o que você tá querendo dizer com relação a fervo também, né? Sério? Não, fervo não é... É o fervo. Deixa eu falar que é o fervo, então. É o fervo, é o curitibano, né, velho? Ah, mas que coisa, às vezes eu falo alguma coisa que eu acho que todo mundo sabe o que é e não sabem, né? O fervo é aquele aglomerado de gente, sabe? Aquela muvuca, música... Cada um inferno. É o inferno. Mas assim, ó, pra vocês terem noção do abraço nível... capeta se você tá no inferno, meu querido ouvinte, é mais ou menos assim, cara. O nível que eu cheguei, que eu fui no show, eu fui no show, então eu queria ir, né, comprei o ingresso... E mesmo assim, pra mim, é... Nossa, eu não consigo. Aquele monte de gente, aquela... E outra coisa, né? Ah, eu não sei. Meu amor não chega assim por nada. Porque pra ponto de eu ficar numa fila, tomando chuva. E aqui depois ficar lá aquele monte de gente, passando fome, passando sede, vontade de ir no banheiro. É, mas foi foda, Não, assim. Mas assim... Eu queria falar, né? Tipo do show do Kiss, né? Que a gente foi, que foi puta. Foi não, um marco na minha vida. Mas eu, sem contar que o meu tamanho também não me permite enxergar quase nada, ela né? Tem mais ou menos 1,30m, né? De altura. Caralho. Não é, não é. Ela é muito baixinha, por isso que ela é a baixinha Bruna Alves. Não, mas não sou tão baixa assim. Mas o fervo, então, é isso. É aquele monte de gente. Então o carnaval pra mim é um fervo master. E não, nunca fui, muito obrigado. Não tenho nem curiosidade, nem tento entender quem gosta. Simples assim. É, cara, tem quem gosta mesmo, né, do carnaval. Tem, as pessoas... Não, e geralmente as pessoas falam, ah, mas é que você é casada, por isso você não gosta. Não, amigo, eu não gosto porque eu não gosto. Podia ser solteira que eu não ia pro carnaval. Mas tudo bem, né? Enfim. É, tipo, tem quem gosta, né, do carnaval, cara. Eu já pulei carnaval, tive histórias engraçadas do carnaval. Foi divertido algumas coisas, cara. Conta, não, então conta pra nós aí, cara. Nossa. Pô, teve uma vez que eu tava em Ipanema com meus amigos e o meu amigo tava de piranha, tava com vestido. Eu falei, cara, você vai dar merda você aqui em Ipanema com vestido assim, né? De passar na farm, ver aqueles caras fortes querendo te pegar, vou deixar, cara. Eu não vou ficar batendo de frente não, ele. Ah, vai merda, pô, não sei o quê. Tipo, bebendo, depois de um tempo, conclusão, o vestido tava rodando o pescoço dele já. Ele tava só de sunga, rodando com o vestido. Aí a gente me passa na frente da farm de Almedo, cara, os caras de sunga e só com gravata borboleta, os caras começaram a puxar conversa com ele, foram conversar. Eu falei, vem cá, tu tá querendo fazer amor com teu bumbum hoje? Tem bug, não. Tá quase, né, velho? Tá quase, né? Os caras tão desenrolando já há um tempo contigo. História de carnaval. Tá exagerando. Ai, cara. Que... E daí? O que aconteceu com esse teu amigo aí depois? Não, eu falo, acho que o furico dele sobreviveu. Acordou com a bunda doendo e não sabia da onde. Quando o dedo não afundando. Eu caguei o troço estranho branco hoje, não entendi. Acordou com o Thor ardendo, cara. Foi. Ai, ai. Que excelente, cara. Nossa, aí teve uma que foi fim, da... foi fim. Fim de tudo, cara. Eu tava passando, aí tinha umas patricinhas com um show pro mendigo e tava com um guarda-sol. Eu, mas que porra é desse guarda-sol? Olha o mendigo paro com guarda-sol, elas. Ai, moço, empresta ele. 30 conto. Que isso? Eu falei, então tu não quer, né? Ela, não, não, eu quero. Pra quê? Eles pegavam um guarda-sol, ficavam num cantinho, todo mundo arreava a bermuda e fazia xixi no cantinho. Nossa, você precisava do guarda-sol. Precisava pra ninguém ver, né? Pra ninguém ver, né? Aquele par de gente, né, cara? Nossa, eu olhei assim. Um mijando em cima do outro, né, velho? Falei, gente, tô no inferno mesmo, né? Eu olhei em volta, falei, tô no inferno. Isso aqui é o inferno. Caraca. Eu fui pra casa depois dessa. Falei, não, depois dessa... Abandone, né? Não, mais engraçado é que eu acordei no dia seguinte, um amigo meu no Facebook. Cara, tu não vai acreditar, o que foi? Perdi meu óculos, porque assim, eu fico de óculos, de boa, mas ele não, ele preferiu tirar. Só que assim, caraca, cara, e agora? Não sei o que aí. Pô, vou pegar a bermuda pra botar pra sair então, agora tá sem assim, o óculos, ferrou. Fui botar a bermuda, o óculos dentro do bolso da bermuda. Eu tinha ficado tão bêbado no dia anterior que eu nem lembrava de pegar o óculos dele e posto na minha bermuda. Nossa senhora, cara, vocês são todos pingaiados. Não, já foi época, cara, eu já bebi muito. Hoje em dia, fui sair com os amigos meus beber, eu passei vexame. Vomitei tudo, amigo meu. Esse mesmo amigo, né, que perdeu o óculos. Caraca, cara, já foi mais de bebê, hein? Já bebeu muito mais que isso? Pois é, velho. Eu não sei o que aconteceu. Tô ficando velho. É, meu fígado não é mais o mesmo. Vá a merda! Não, uma coisa que eu não suporto. Festa de família, tu chega... Festa de família, é um ponto. Você tá quieto na sua, aí depois chega o parente seu antigo e... Meu filho, e aí? Tá sozinha? É, não tem namorada, não consegue? Não consegue, Moisés, não consegue. Não, pior não é isso. Você tá assim, terminou o namoro. Eu terminei meu namoro tem uns 8 meses quase. E vira e mexe, tem alguém que chega e fala assim... E a namorada, como é que tá? Nossa. Porra, até hoje? Ela veio agora. Não, o pior é que eu tenho amigas minhas que namoraram muito tempo, que até hoje, elas vêm aqui em casa e, ah, e aí, como que tá o fulano? Ela fala, meu Deus, por isso que a minha vida não vai pra frente. Não param de perguntar do passado. E é tipo, se você namorou muito tempo uma pessoa, esqueça, que eles vão perguntar muito. Agora, ó, uma coisa que me irrita muito. Vocês aí namoram, né, com a família de vocês. Depois que vocês forem morar, casar, enfim, morar sozinho, vocês vão ver que assim, você fica pensando, meu Deus, será que eu caí de paraquedas nessa família? Sabe quando você vai em festa de família assim, que você vê assim, e você fica... Minha família é a família italiana, grega, sabe o que é? Eles começam a conversa e o tom vai subindo. Nossa, eu odeio isso. O álcool vai subindo. E outra família fala, tem em baixinho. Quando eu estou em casa, eu fico no meu quarto. A mãe, meu filho desse, eu falei, não precisa, mãe. Daqui do quarto eu já escuto, estão falando lá embaixo. Então, mas eu não se para e pergunta, meu Deus, o que será que aconteceu essa mudança de genética, né? Porque eu caí de paraquedas aqui, porque é muito diferente. E deu não, assim, eu acho que assim, como as pessoas estão mais idosas, aí elas opostas, falar, né? Elas preferem falar mais alto pra poder escutar, porque o vídeo não é mais o mesmo, entendeu? E as mesmas histórias sempre, né, cara? Reunião de família. Tem loop, cara. Cara, é sempre a mesma história, né, cara? Pô, você tá ficando mais velho e tá contando sempre a mesma coisa, né, velho? Assim, foi uma tristeza no meu coração quando eu descobri que meu pai é o tio chato. Isso, é aquele tio, é pra ver ou pra comer? Isso, ele faz essa piada toda nossa, vez. Nossa, que mancada. Ser seu próprio pai aí é mancada. Ah, não, cara. Como você descobriu isso? Conte. Não, eu tava uma vez, né, eu pensando assim, nossa, esses parentes chatos que tem nos filmes, né, que a gente vê, o cara fazendo piadinha sem graça, aí parece meu pai fazendo um monte de piada sem graça, eu... Não! É pra ver ou pra comer, acho que é o pior de todos, né, meu? Agora, algo constrangedor, é quando você vai conhecer a família do namorado, no caso, e daí ficam naquelas piadinhas de sexo. Puta merda. Isso... Isso é muita mancada. É constrangedor isso, né, cara? Essas nunca passei, não. É geralmente mulher que passa porque ficam fazendo pro cara. Tipo, ah, e aí? tá pegando muito? Usando a camisinha? Sério? É um constrangimento, assim, né? Tipo, no nível tão alto, né, cara? Ser malandro e reverter a história. Ah, o cara pergunta pra você, tipo, seu sogro. Fala, e aí? Não sei o quê, tá não sei o quê. Você fala, e a sogra? Tá pegando também? É verdade. Mas vai ter moral, não, né, cara? De chegar e falar isso pro cara, né, meu? Tem que falar, bicho. Não, pera. O cara tá querendo saber se você tá comendo a filha dele com que frequência. Não, mas com... Não. Pai quer saber isso. Não, mas geralmente não é de pai e mãe. Geralmente é de tio e tia isso daí. Mas eu chego lá na minha filha e falo assim, aí parceiro, tá comendo muito? Esse cara foi... Nossa, mas é, almoço de família era sempre assim, cara. Agora, cara, depois que você casa, ah, beleza, agora, familiar, tá, agora, né, tem que estar comendo, né? Senão daí... Mas quando você tá namorando é um inferno. Tipo, ai... Daí tem salpicão na mesa. Ai, salpicão. Ai. É, tipo, não querer salpicão, não. Salpicão ou salpiquinha? Nem salpiquinha eu vou querer. É tipo o pai do Rodrigo, entendeu? Ai, meu Deus. Não, mas ele já passou essa fase. Essa fase é dentro do pavê, por enquanto. É pavê ou pra comer? Já passou, cara. Mas nossa, isso é muito irritante. Família... E é pavê ou pra comer? Eu baixo a cabeça, puta que pariu, nossa. É, cara, família, assim, é bom, claro que é bom, né? Mas, ah, família, mas dá um tempo. É necessária, né? Família é necessária. É necessária, família, só que às vezes, tipo, sai um pouco, né? Tipo, do rumo ali, né? Tipo, do contexto, né, cara? Too much, too much. É too much, exatamente. Época, assim, eu tenho comércio com meus pais aqui perto da casa da minha avó, onde eu tô morando atualmente. Mas antigamente eu não morava aqui com meus pais, eu morava no Rio de Janeiro. Aí, pô, eu virei e mexe eu dormir aqui... Meu pai poder dormir até mais tarde, eu abri a padaria pra ele e tudo mais. Aí tamo lá, eu tô jogando videogame no meu quarto, né? Aqui na casa da minha avó. Mas eu vou uma gritaria lá debaixo da sala. Porque fulano, que não sei. Eu, eita porra, tem três pessoas na sala, parece que tem 20? Eu, tá bom, fiquei na minha. Daqui a pouco ficou quieto. Eu fui, desci, eu falei, opa, aí não aguentei, cara, não tem coisa, não dá. Eu parei e falei, gente, que silêncio. Tô até achando estranho. Aí, geralmente essa família tá gritando, aí minha prima, é a sua família também. Eu tenho um tio, eu tenho um padrinho que puta que me pariu, velho. Porra, eu tava... Dia das Mães. Tô aqui na boa, na minha, e tipo, eu tenho uma filha que mora na Inglaterra. Ele tem Skype, ele tem internet. Ele chegou em mim, Rodrigo, então, você pode entrar no Skype pra ver se a Bruna tá online? Eu falei, tio, não tem como. Você manda uma mensagem pra ela. Eu falei, tio, se ela estiver online no Skype, não tem como. Manda pelo Facebook, meu primo foi, mandou pra ele no Facebook. Eu, tá. Aí eu estou deitado na minha, eu fui pra sair, quando eu volto, tá no meu quarto, mexendo no meu computador e mexendo no Skype pra conversar com a filha dele. Nossa, velho. Isso é foda, cara. Eu olhei e falei, tá bom, eu não vou me estressar com isso, que se eu me estressar, eu vou ser o errado da história. Ah, cara, a pessoa que mexe no teu celular, no teu computador, já é meio embaçado, né, cara? É complicado. Cara, excelente, família, cara. É família. É necessário, né? É algo que é necessário. A gente gosta e tudo mais, só que... Às vezes acaba não, cara, um pouco, mas a vida saco. Família assim é bom, sabe? Porque te ensina a ter bom senso, cara. Você olhar... É verdade, nunca verdade. Vou fazer essa merda, nunca. Aham, uhum, bem é, isso. É, cara, te ensina a ter, né, o senso comum das coisas, né? É, não, exatamente. Nossa, falando em senso comum, nem vou pisar esse azul. Não, puxa, fale aí do senso comum. A minha família é, tipo, o líder do senso comum. Mas, assim, é um ponto, assim, que é inacreditável. E daí eu vou ser a nossa malvada que vai quebrar. Porque todo mundo segue. E o que eu acho engraçado... Quem disse, né? Comum, quem disse? É, assim, eu não critico nada. Assim, leite com manga mata? É, mais ou menos isso, cara. É o não, dito popular, né, mas cara? É demais, é demais. Mesmo, daí, assim, o que que eu não... Por que que eu não critico? Porque foi o jeito que eles aprenderam. Daí o que que eu fiquei mais indignada é que, por exemplo, minha mãe, que é uma pessoa... Minha mãe é nova, minha mãe é uma mãe nova. E ela acredita nas coisas que minha avó passou pra ela. Por quê? Mas é porque foi o ensinamento dela, mas é que é tão absurdo que daí... Olha, eu nem vou entrar no método. Entre nesse aspecto. Cite pra nós um exemplo aqui, Bruno. Não, não vou falar. É muita bancada com a minha família. Não, mas é só aqui, né, um exemplo. Eu não vou citar nosso podcast, cara. Não, não precisa. Do espelho do dente lá. Ou da criança rindo, cara. Explica, não, explica aí pro nosso ouvinte. Não, ó, por exemplo, a minha avó... É muito que minha avó tem, meu Deus, deixa eu escolher uma. Por exemplo, né, eu tive uma afilhada recentemente e que é neta da minha avó também. E daí, assim, o que que acontece? No quinto dia que a criança tá em casa, ninguém pode ver a criança. Tipo assim, ninguém que não exatamente conheceu no quinto. É, exatamente no quinto. Daí, assim, o que que... Por exemplo, assim, é que eu que já conheço posso ir lá, mas quem não conhece a neném não pode ir. Daí tá. Mas assim, e quem tem neném novo na família sabe que nos primeiros dias ali é um monte de gente querendo conhecer. E daí eu fiquei, nossa, mas e por quê, né, e tal. Daí minha avó falou que morria, que a criança morria e tal. Daí assim, eu achei aquilo tão absurdo. Daí eu cheguei no serviço contando, né, pra uma colega minha. Eu falei, nossa, olha só o que a minha avó falou. E daí ela mora, assim, em São Paulo, mais pro interior. Daí ela falou, não, sabe como que lá eles acreditam nisso mesmo e tal. Mas sabe qual que é a explicação disso? É porque, assim, diz que a criança, no quinto dia, ela morria mesmo, antigamente, porque eles colocavam moeda no umbigo da criança pra ajudar a cicatrizar o umbigo. E daí a criança morria de tétano. E isso acontecia no quinto dia. E daí eles associavam que alguém novo foi lá. Então, assim, por isso que eu não critico, porque tem coitado, é, sabe? Né, e, assim, o que eu percebo? Que uma pessoa que acredita nisso, ela realmente, aquilo é a ciência dela. Não adianta você falar o contrário. É bro science, agora, ciência dos brothers. E eu sempre falo pro Douglas, eu já cansei, agora eu não vou mais falar mais nada pra minha família. Porque eu falo, eu sou quase pregada na cruz lá. É, tipo, eles pregam o Bruno na cruz, cara. Como isso? Eles pensam que, ah, agora eu só acredito em ciência. Não, mas é que assim, é umas coisas tão absurdas que não tem nem como eu discutir, sabe? E da criança rindo, qual que é aquele fato também? Da criança rindo? É, reflexo. Da criança rindo, é por reflexo. Ah, é, puta, que mancada. É que assim, eu tenho que aprender a não falar as coisas, porque né? Você tinha que saber que se você falasse, eles iam ficar malucos, cara. É, não, mas é que assim, né, eu entendo que quando você tem uma criança perto de você, é muito amor, então você não consegue acreditar na ciência, né? Que nem a minha filhada não nasceu com cara de joelho e ela não ri por reflexo, porque ela é muito, ela é próxima, então eu não quero acreditar nisso. Não, mas agora ela tem 6 meses, ela não ri mais por reflexo. Mas o que que acontece, né? A criança, ela ri, tipo, toda hora ela tá rindo e coincide de você tá falando com a criança e ela ri, então você acha que ela entende, né? E não, ela não entende, ela tá rindo por reflexo. Daí eu fui falar isso pra mãe da criança e pra avó da criança, que é a líder do senso comum. E daí imagina, né? A líder do senso, né, comum foi, tipo, boa, hein, cara? Não, corta isso. Não quero que escutem que minha avó é líder do senso comum. Tadinho. Ela não vai escutar podcast, não, cara. Mas não é pra ninguém saber. Meu Deus, tá bom, ok. Eu não. Prometo que eu não vou cortar isso na edição. Uh-huh. Não, e daí eu falei isso, todo mundo, não, capaz. Paz, nossa, cara, que reflexo que ela entende. Daí outra coisa que a criança não fica mimada, né? A criança até, assim, 6 meses, ela, tudo que ela pede, ela chora e tudo, é porque ela precisa de alguma coisa. Se você pegar ela no colo, sim, ela não vai ela não ficar vai mimada falar, ela não vai pedir, então ela grita, né? Então ela chora, mas é porque ela necessita de algo, nem que seja carinho, mas ela precisa de algo. E daí as pessoas têm muito, ah, não pega no colo que vai ficar mimada. Não, a criança não vai ficar mimada, né? Mas enfim, é muitas histórias de senso comum que quem tá numa família que isso é forte, exatamente. Assim, é complicado. Eu tirei o siso, minha avó não deixava eu olhar no espelho. Porque ela... Não, eu não conseguia nem... Nossa, vocês viram, né? Quem tá próximo aqui viu como que eu fiquei. Eu queria olhar pra ver como que tava lá. Tá parecendo o Kiko do Chaves. E daí minha avó não pode olhar no espelho, porque não sei quem olhou no espelho e a boca ficou torta. E daí assim, aí que tá a diferença. Eu respeito, eu não fico mais batendo de frente. Eu não, quando eu tô perto dela, eu não olho. Depois eu viro, eu olho. Normal, entendeu? Né? Eu não fico isso batendo. Não, ai, torta. Não. É, normal, né? Sabe o que eu irrito? Última coisa. O que eu irrito, não. O que me irrita. O que é? O que me irrita muito. São pessoas que, assim, ó. Ah, você não... Por exemplo, o Rodrigo falou lá que encontro de família, pergunta se ele tá namorando, né? Daí, assim, Rodrigo, isso não vai acabar. Porque quando você estiver namorando, vão perguntar quando é que vai casar? Se você vai casar. E quando tiver casado, tem os filhos. E aí, quando vai casar? Daí, beleza, daí casou, né? E aí, o filho? Nossa, já estão tanto tempo junto, não tem nenhum filho. É, cara, cobrança. Daí tá, daí você tem um filho e a pessoa. E o segundo? Oh, vai deixar esse daí sozinho e tal? Meu Deus, sério mesmo que as pessoas... Que as pessoas se incomodam tanto, assim, que tem que estar toda hora tendo alguma coisa. Eu acho que isso aí é falta de assunto. A pessoa não tem o que conversar com você, então ela fica falando de algo. Mas eu quebrei esse paradigma, né? Porque recentemente eu encontrei foi um encontro de família, assim, não numa situação boa, mas foi um encontro de família, né? Eu encontrei um familiar, assim, e, tipo, ele veio com esses papos genéricos, cara. E eu, de alguma forma, eu consegui puxar um papo que eu gosto, que foi falar sobre, tipo, sabe, sobre estudo, assim, sobre ciência, e o cara entendia muito, assim, sabe? O cara veio conversar muito, pô, mas eu vi não sei o que, agora eu tô fazendo faculdade e tal. E foi um papo maneiro, cara. Mas quando faz tempo que você não vê a pessoa, ainda é justificável. Mas tem gente que faz isso, tipo, direto. E você conhece a pessoa e você vê ela direto. Mas ela não pode te ver que ela já pergunta, oh, e o filho? Ai, meu Deus. É, cara, isso é tá lá no saco do Douglas ainda aí, me nome. Tá lá no meu zoo, filho. Você não tem problema, não, tá tudo certo, né? Você não tem problema, não, né? De tipo, não poder ter, tá tudo certo. Não sabemos, a gente nunca tentou. Ah, não. Sei lá, né? Pô, eu quero ter um sobrinho, pô. Acho que não, tô. Porque às vezes é chato. Aí, ó, eu tô cara, nossa, não, a revelação aqui. daddy, you.